Mulheres vivas. Mulheres vivas. Mulheres vivas. Mulheres vivas. A heroína negra da independência. É assim que Maria Filipa de Oliveira é conhecida pela população da ilha de Itaparica. A partir da pesquisa do historiador Ubaldo Osório Pimentel, avô materno do escritor João Ubaldo Ribeiro, que apurou através de documentos públicos sobre registros de que um grupo de pessoas lideradas, em sua maioria mulheres, por Maria Filipa, defenderam a costa da ilha de Itaparica contra a repressão portuguesa. Sua história ficou preservada na memória da população insular. Segundo os relatos, Maria Filipa viveu na Ponta das Baleias, no convento, casarão que tinha esse nome porque abrigava os que só tinham de seu o sol e a lua. É descrita como uma negra alta e forte, que vestia saias rodadas, bata, torso e chinelas. Liderando um grupo de mulheres e homens de diferentes classes e étnias, fortificou as praias com a construção de trincheiras, organizou o envio de mantimentos para o recôncavo e as chamadas vedetas, que eram vigias nas praias, feitas dia e noite, a fim de prevenir o desembarque de tropas inimigas, além de participar ativamente de vários conflitos. Durante as batalhas, seu grupo ajudou a incendiar inúmeras embarcações na Praia de Manguinhos e na Praia do Convento. Em 7 de janeiro de 1823, liderou aproximadamente 40 mulheres na defesa das praias de Itaparica. Armadas com peixeiras e galhos de cansanção, surravam os portugueses para depois atear fogo aos barcos, usando tochas feitas de palha de coco e chumbo. Diferente das outras heroínas do Panteão do 2 de julho, Maria Filipa transgrediu os padrões impostos pela sociedade por ser mulher e liderar um grupo armado, e, sendo negra e pobre, reivindicar direitos mesmo após o fim da guerra. Na primeira cerimônia de hasteamento da bandeira nacional, após a derrota definitiva dos portugueses, na fortaleza de São Lourenço, em Ponta das Baleias, Filipa e seu grupo, do qual são conhecidas Joana Soaleira, Brígida do Vale e Marcolina, invadem a armação de pesca do Araújo Mendes, português abastado, e surram o vigia Guimarães das Uvas, evidenciando que as lutas da população itaparicana não haviam terminado. Esse evento demonstra também a hostilidade que havia entre a população brasileira, principalmente negra e mulata, e os lusitanos, que resultavam em conflitos denominados mata-marotos. Mulher, pobre, negra, marisqueira. Essas são características não só de Maria Filipa, mas de um grupo que teve participação significativa no processo de libertação da Bahia, mas que permanece, sob vários aspectos, ignorado. Ela é um símbolo de resistência de uma população que, mesmo notificada para deixar a ilha pelo governo de Cachoeira, preferiu permanecer e lutar pela sua liberdade. Ela é um símbolo de resistência de uma população que, mesmo notificada para deixar a ilha pelo governo de Cachoeira, preferiu permanecer e lutar pela sua liberdade. Mulheres vivas. Mulheres vivas. Mulheres vivas. Mulheres vivas.